Capítulo 13: O Perfeito Amor Expulsa o Medo. Escrito em 11 de dezembro de 1957. Durante a Segunda Guerra Mundial, os nazistas introduziram uma arma que não havia sido usada antes, ou pelo menos na mesma proporção: a técnica do pânico. As bombas eram equipadas com um assobio sinistro que produzia um gemido sobrenatural enquanto voavam em direção ao solo. Essa tática funcionou bem a princípio. Populações inteiras corriam e rodavam em círculos freneticamente obstruindo o caminho. E o que era mais sério, bloqueando ruas e estradas e impedindo a passagem das tropas e das ambulâncias. É claro que esse era o propósito da bomba sibilante, assustar multidões e deixá-las confusas. Posteriormente, o Exército Vermelho Chinês usou essa mesma técnica amedrontadora contra as tropas da ONU na Coreia. Mas não funcionou muito bem, graças ao treinamento daqueles homens. Eles não se assustavam facilmente. Na atual Guerra Fria, os soviéticos ainda usam o antigo recurso do medo ao emitir avisos dissimulados e fazer ameaças aterradoras de total destruição daqueles que permanecerem em seu caminho. O propósito é acabar com o espírito de liberdade das pessoas por meio da psicologia do terror. A maioria de suas ameaças é tão apavorante quanto as máscaras de Halloween. E eles sabem que temos conhecimento disso, mas sabem também que não sabemos qual é verdadeira, portanto continuam tentando nos aterrorizar. O momento mais próximo do pânico que nós americanos enfrentamos foi quando os russos enviaram seus satélites algumas semanas atrás. Jamais vamos saber com certeza se o propósito deles era nos aterrorizar quando lançaram os seus pequenos equipamentos em direção ao céu, ou se tudo não passou de uma legítima aventura científica. Mas não há dúvida de que agora estão brincando de soltar bombas sibilantes enquanto puderem, e divertindo-se ao ver alguns dos líderes da maior e mais poderosa nação do mundo correndo em círculos apavorados. Nos rugidos leoninos do Sr. Khrushchev, alguns de nós detectamos uma semelhança mais que acidental aos gritos agudos do tigre Hitler. A propósito, gostaria de saber onde Hitler se encontra agora. Não tenho no momento nenhum conselho para dar ao Departamento de Estado, mas creio que tenho, sim, uma palavra ao povo de Deus. Devemos ter em mente que nenhum país é totalmente mau. Portanto, não pode ser traçada nenhuma linha nítida de demarcação entre os amigos e os inimigos do céu. As nações da Terra, que são livres, têm muito do que se arrepender e, sem dúvida, muitos cristãos verdadeiros da Rússia não se ajoelharam diante do comunismo nem beijaram sua imagem. Convém, portanto, que sejamos penitentes, confiantes e humildemente corajosos diante da máscara do terror apresentadas pelas bombas de hidrogênio, satélites russos e mísseis balísticos. Precisamos ter certeza de que somos moralmente dignos de ser perpetuados como nação, e o Senhor dos Exércitos nos guardará e nos protegerá. Creio que nosso país continua a ser objeto do interesse de Deus. O sopro aquecido da oração ainda paira como uma névoa invisível acima dos bosques e templos nas colinas sobre as quais cantávamos. Embora os homens de oração tenham deixado há muito tempo a terra que um dia amaram e batizaram com lágrimas de amor, sejam quais forem as circunstâncias, nós cristãos devemos manter a cabeça no lugar, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. É desolador ver um filho do céu encolher-se de terror diante dos filhos da terra. O Espírito Santo nos ensina nas Escrituras verdadeiras que o medo é uma espécie de prisão para a mente e que por causa dele podemos passar a vida inteira no cativeiro. Recuar diante da aproximação da dor física ou mental é natural, mas permitir que a nossa mente se aterrorize é outra coisa bem diferente. A primeira é um ato reflexo, a outra resulta do pecado e é obra do diabo para nos escravizar. O terror está, ou deveria estar, fora da mente redimida. A verdadeira fé liberta a pessoa do medo pela interposição consciente de Deus entre ela e o objeto que lhe provoca medo. A alma que vive em Deus é rodeada pela presença divina, de modo que nenhum inimigo possa aproximar-se dela sem antes descartar Deus, uma impossibilidade palpável. Eu poderia citar centenas de passagens das Sagradas Escrituras para mostrar que Deus protege seu povo e que não há nada no mundo ou no inferno capaz de causar dano a uma alma que confia nele. O passado está perdoado, o presente está sob a proteção de Deus e mil promessas maravilhosas garantem o futuro. No entanto, somos às vezes aterrorizados pelo adversário. Isso é comum, mas desnecessário. Não devemos tentar justificar essa reação, mas reconhecê-la como evidência de nossa imaturidade espiritual. Por meio do sangue da Aliança Eterna, estamos tão seguros aqui na Terra, como se já estivéssemos no céu. Não ultrapassamos a possibilidade da morte física, mas entramos em uma esfera da vida na qual podemos nos dar ao luxo de morrer, sabendo que para o cristão a morte é um portal brilhante de glória inefável. É totalmente possível chegar a um lugar em graça no qual nada poderá nos amedrontar. Podemos ter um entendimento com Deus sobre nosso ontem, nosso hoje e nosso amanhã. O medo da morte e do julgamento afasta-se de nós quando o verdadeiro temor de Deus chega. E esse temor não traz tormento, mas é uma luz e um jugo suave para a alma. Um temor que nos faz descansar em vez de nos deixar exaustos.